moçada. Caiu a tremenda nega lá no sal. Aí eu tava cheio de pirinate, ela quis escorregar, mas eu dei uma vadiagem nela. Ficou bonitinha comigo, veio na mão. Ganhei, ganhei uma nega tijucana. Ganhei, ganhei uma nega tijucana. Por isso eu vou.